Obrigado. Então 3192 via Juliette 04 ao portão. Pode estar executando, sinal da 10, da 17. 7, pela direita, alça vista Juliette. Controle de Salvador, TAM 3217, boa tarde. TAM 3217, essa notificação, desce via chegada contra 4 pés, o ajuste no 012. Via até 4000, 1012, informação Quebec, 3217. O 4462 pode manter velocidade? Afirmativo, 4462. Fulham 2703. Fulham 2703, contato radar, voo nível de voo 090 na saída Conte. Fulham 2703. Solo 3155. Brasília, tá 3155. Segundo a companhia aqui, tem ocorrido com frequência esse problema, mas que todas as vezes o correto seria o Perzulu 21. Ele tá entrando em contato com Dove e CGNA para ver o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? A companhia geralmente faz uma CHG via Perzulu 21, o repetitivo é via Perzulu 44. Então a gente autoriza o repetitivo e após geralmente os comandantes se informam que é via Pizulu 21. Então, se você conseguiu o QSL, eu já estou em contato com o centro na linha, ele não também não recebeu a CHG, ok? Com o QSL em mãos, a gente agiliza aqui. Perfeito, vou dar uma checada, obrigado. Paulo, tem alguma previsão para o voo 649? Eu estou no 7. Alvido Juliette, frisado, pouso, pista 17, vento 100 graus, como 3 nós. Autorizado, pouso, essa vista Juliette. Voando 396, no solo 62, limpiste pela direita, chame solo 1219. 2196, livrou. Bruno 396, boa tarde, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi via Juliette. Alfa, Enzo, Juliette, com 396. Soldou no estabilizado visual, 4462. Azul 4462, completa sinal ELS, torre 1 no noite, decimal 6. 86, obrigado, boa tarde. 327, Salvador Ilhéus, autorizado nível 240, decolagem da 10. Primeira curva direita, prefiro a saída da El Leda após Leda, voa direto Ilhéus. 5523, um transponder, o controle 120, decimal 8. 3590, autorizado sinal ELS, reporte estabilizado. Portal estabilizado, 5491. Leda Ilhéus, 5523, transponder 308, controle da Xané 6327. Correto, 01 no portão, reposto quando pronto, para acionamento push. Repostará quando pronto, 5327. Uno 397, ingressa Juliette, 07 no portão. Corrigindo, 396. Afirmo, corrigindo, voo no 396, Juliette 07 ao portão. Entre pro Juliette 07, voo 396. Assim, para baixar travado 4462. Azul 4462, tráfego avistado, autorizado, pouso pistão no 0, vento 100 graus, como 2 nós, QNH 1 no 0, 1 no 2. Repouso 44. Alva Vitor Juliette no solo 34, usado o backtrack. Reposte livrando pista. Versão do Flash 4. O 1649, 111 a bordo, 2 horas e 20, alternado a Caju. Via Índia no ponto de espera Chamatu 808-6, altímetro 1-0-2, gol no 649, bom voo. Índia 26, 649. Azul 465, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, Azul 465, obrigado, uma boa tarde. Localizador, o TRIP 54, navio 1. Completa a final LS, a torre em 1 no 8, decimal 6, TRIP 54, navio 1. 54, navio 1, chamada a torre. Por favor. Pátio 3 até o Abaeté seria o Juliet Tango Zulu. É, tá, Zulu. Clima ativo, é porta na Taxi Lima, Zulu. É porta na Lima, tempo, Zulu. Solo, o Xené 6327 na 01. Para o pushback, isso não é mesmo. 6327-01, portão tá livre, é porta táxi. Porta táxi, 6327. 6327 tá totalmente pronto? Afirmo. Eu tô vendo aqui ainda que o trator ainda não acoplou. É que o finger não desacoplou nesse ano. Checa-se de pouso. 4 avião, guardando. Gol no 649, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus com 12 nós. Livre decolagem, 649. 02. Juliette Tango Zulu prossegue via Lima, Mike Quebec, na Quebec transfere a torre 108, meia dúzia, Zulu. Salvador, boa tarde, o Chanel 6321, pushback acionamento do gate 111. 321, da presença autorizada, o Charlie 402 já passou a cauda. 0 Cogino. 11 é o portão, é por táxi. Chamará para o táxi 6321, obrigado. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10. Vento 100 graus com 12 nós. QNH 10, 12. Livre pouso, TRIP 54, navio 1. Uno 649, decolar 239, chame controle, frequência 120, decimal 8. 08, 649, boa. Salvador, gol no 649, boa tarde. Gol no 649, contato radar de colagem, disponível de voo 240, saída da Euleda. Gente, da Euleda, solicito possível nível 180 no 649. 35, reporte levando pista. Qual Controle Salvador MJET 5729, cruzando 220 para 160. Web 5729, achando a destinação da SVA chegada Bonf 3 ou PES, ajuste no 012. Estado 62, MJET via Bonf, via Bonf até 30 ou PES, MJET 5729. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, no regresso. Papa Romeu, Índia, November Alpha, reporta rotatória. Reportará a rotatória, Índia, November Alpha. Voo no 649, autorizado em nível 180. 180, no 649. O azul mantém a posição aguardando, ok? Mantém o azul. Para o táxi, o Xanair 6327, 1202, 3 horas, Salvador. Via Índia no ponto de chamatura 808-6012 no altímetro. O 6327, o Xanair. Via Índia, ponto de espera 18-6012, 6327, boa tarde. Azul 4462, assim que o MK28 inicial, o táxi está livre até o 03. Após a passagem da pegou em direto para o 344. Direita, chame solo 12119. Solo, livrando a direita, agora vai chamar o 219. 5491. Solo Salvador, muito boa tarde, a tripe 5491. 5491, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, quando lá tem sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, 5491. Já te vi até 2000, já te o Mike Rudel tá chamando? Jorge Salvador, boa tarde, Xanair 327, pode esperar pronto. Xanair 627, autorizado a olhar em decolar, pistão no zero. Vento 090 graus com 119. Pronto, cópia. Mike Cusenta, Salvador, Manati, mil pés, decolagem da Nocete, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0125 no transponder, 1208 é o controle para Manati, Mike Cusenta. 012. E a... Bom, até 3 mil pés. O ajuste agora com 1-0-1-2. Afirmativo, chama melhor control. Obrigado. Estabilizando em alerta, 3217. Então, 3217, completa final LS, torre em 1-1-8, decimal 6. 18-6, boa. Solo para posicionamento, trip 5627. 5627. Tem um ATR da companhia estacionando aí no pátio 3, observe o mesmo, assim que o mesmo completar o parqueamento ali no pátio 3. Mais 327, decolar 244, chega o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, 327. Controle Salvador, boa tarde, 3217 da TAM, estabilizado, final de alerta, passando o turno abaixado travado. passando Cipra. Então, 3217, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1090 graus com 12 nós, que é legal no 012. Ok, autorizado pouso na 10, 3217. Pátio principal, Índia, ponto de espera 286, o Xanair 6321. Na prova rotatória, visual com campo. Índia, November Alta, torre em 1, noite, principal 6. 118, decimal 62, muito obrigado. Controle, o Oceaner 6327 poderia voar, Leda. Patrô de Leda, Oceaner 6327. Obrigado, Leda. Torre Salvador, Índia November Alpha, na rotatória. Índia November Alpha, continua sua aproximação, reposta 3 milhas da final da ONU 7. Reportará o final de 3 milhas da final da ONU 7, Índia November Alpha. Terno Solo, o trip 5627, tem 67 a bordo, autonomia de 3,30, alterna Salvador, tá pronto para destaques. Verifique o 27, segue a Avianca, no ponto de espera 36, ajuste 12, não entendi o PB. 67 a bordo, autonomia de 3,30, alterna Salvador. Ok, 65, bom voo. 67, 67. Ah, tá bom, 67. Salvador, boa tarde, o Xanel 6321, pronto no ponto de espera da 10. O Xanel 6321, autorizado, olhar e manter. Entre alinhamento e manter na 10, 6321. Na 3217, no solo 47, difícil pela direita, chame solo 1219. Chega pela direita, chama solo em 1219, 3217. O problema, já recebeu a navegação via Upper Zulu 44. Está pronto para o curso de acionamento no 9. Solo Salvador, boa tarde, o Santos 3. 217 livrou. 73155, então, mantendo a uniforme Zulu 44, está autorizado o feedback acionar, chame táxi. Camarada, para o táxi, 3155. O voo no 07. Da Juliette. Táxi via Alfa reportará antes da Juliette, 3297. Meu papá Tango, autorizado no local, contato arremetido em Vera Cruz. Na corda 197, primeira curva direita, ingressa no corredor Axial, no meu país. Controle a pare 120, decimal 8, transponda 01 no 41. Salvador, boa tarde, eu passo paredo 2231, no time informação Quebec, atingindo 170. Controle Salvador, eu passo paredo 2231. Passa 2231, nossa identificação, desce no voo 050 na chegada Mari. Tá entendendo? Descendo para o 050 chegada Mari. O tráfego a menos de 20 milhas na nossa frente e 300 pés abaixo. 27, tá pronto, pontos para 11, 10. Trip 5627, autorizado ali em manter. Ali em manter. suba ao nível de voo 050, o Zulu Lima Tango, na chegada Mari. Zulu Lima Golf, sobe ao nível de voo 050. Para o táxi, chamei o Alfa Tango. Xamel 141. Autorizado, Xamel 141. Obrigado, autorizado. Autorizado, backtrack. Ingresso no pote 4. Ao ingressar, repartir levando pista. Um Rebel da companhia está fazendo pushback no setor, então mantenha a posição. Na sessão visual com a aeronave rebocada, vai manter a posição, 3217. 3 mais. Autorizado a decolagem, 105627. Tá 3155, setor pushback. Similar ao efetuado no portão 11, puxando a aeronave mais a retaguarda. Informo que a brisa da companhia ingresse no portão 10, por gentileza. Gente, vai fazer o pushback um pouco mais atrás para liberar o 11. 3217, ingresse via parte para o portão 10. Vai ingressar via parte para o 10, sustento 3217. 321, obrigado. Oxana 6327. Prossiga, Oceania 327. Solicita nível final 180. Aguarde, Oceania 327. Aproa de Batem, aproa do Lima Zulu Golfo, aproa de Mário. Aproa de Mário, Lima Zulu Golfo. Lembrava, teria como agilizar o táxi? Agilizando o táxi, Índia November Alpha. 5627, decolado tipo 2, chame controle, frequência 1220.8. 5627.208, bom dia, obrigado. Pronto. Última hora, chama a torre. Gente, eu vou para Tango, aguarde para o táxi. Aguardará para o táxi, não vai comandar. 5627, na minha escuta? Decolando a sua escuta. Trip 5627, contato radar decolagem, estou a nível de voo 1707, saída Pucajama. Pucajama no 705627. 17, atente para o 6150, entrando no pad 4 agora. 33-25. 25-1-3-3-2-5, Xané, 6-3-7-1-4. Olga. VLS, esquerda 1-0, LGX 7-2-9. WEB-57-2-9, completa final ILS, a torre em 1-8 desse momento. 2-8-6, LGX 7-2-9. Xané, 1-4-1, desce a 2.000 pés, autorizada final ILS, aposta. Descendo 2.000, autorizada final, livre de quantidade de restrição na descida. Autorizado, Xané 6141. Positivo direto a 2.000, 6141, obrigado. Aerotaque 3155 da Terra, 151 a bordo, 3:40 Galeão. Salvador, um objeto 729, final da 1-0. Web 5729, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9, que legal no 0-1-2. Livre, pouso, pista 1-0, avistado 1-12, objeto 5729. 118, confirma o evento? 118-62. 118-62, 3-1-5-5. Série 2231 no DS a 4 mil pés, ajuste no 012. 4.012, eu passaria 2231. Seu Delta, se a gente mantém a posição. Sandy Sáfio com 075. Estabilizando 6141 visual. Tinha Codelo autorizado a decolagem pistão no 7, vento 1-0 graus com 1-3 nós. Outra vez por estrela de turbulência. Solio CNM 1-4-1, estabilizado, final da nota. Xanemia 321, chama Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Só não copia, secundário, 1288, primário, 200. Xanemia 321, copia o controle. Xanemia 321. 075. Xanemia 321, Recife 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288260, grato. Xanemia 321. 5, informação, Quebec. Salvador, voo no 075. Controle Salvador, o passageiro 2231 está livre, restringindo em etapa. Boa tarde, web 5729, livrou o bicho. 5729, taxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette para o 2, web 5729. 31? Você é 2703, revisado a terminada 10, 3 milhas nordeste, Salvador, chame agora. Aracaju, 1-2-0-3. 1-2-0-3. Salvador, é o gol no 075. Você é 2703, copia o controle. Afirmativo, chama Aracaju. Vento 1-0-0 graus, 1-3 nós, quem negar no 0-1-2. 2012, livre pouso na 1-0, CNRM 1-4-1. Controle Salvador, papapá, Mike, Eco Delta. Neme 141. 075, atingindo Duna 2000. Ou 1075. 1075 em Duna, a 3 milhas de Duna a 2000. Você era 2703, controle. Controle, câmbio. 1075 na escuta. Passaria do 2231 no controle. Passaria 2231. Controle ao voo no 075. Controle, o passaria 2231 na sua escuta. 1, 2, 3, 4, 5. Gol 1925, 1, 2, 3, 4, 5. O controle Salvador, é o gol no 075.